Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora, para você. Notícias da Manchester. Está no ar o programa Notícias da Manchester, hoje, terça-feira, dia 6 de agosto de 2013. As manchetes de hoje. O Globo. Residência pedagógica poderá ser obrigatória para a formação de professores da educação básica. O estado de São Paulo. Metade da população brasileira usa veículo particular, mostra estudo. O Dia. Manteiga. Governo decide frear inflação ao custo de reduzir crescimento. Jornal do Brasil. No PAC, os atrasos continuam. Folha de São Paulo. Risco de pegar meningite no frio e em ambiente fechado é maior. Correio Brasiliense. Milionários da poupança mais que dobram em 5 anos. O Popular. Volume das exportações de carne de frango cresce 8,8% em julho. Diário da Manhã. FAEG pede medidas de sustentação dos preços do milho. Notícias da Manchester. Ademar Santillo. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Olha, nós vamos levantar aqui para os senhores verem e ouvirem a situação que se encontra o município de Anápolis, a cidade de Anápolis, em relação ao abastecimento de água potável. Não é de hoje que nós temos falado, olha, a cidade está crescendo demais, tem muitos edifícios aí, com 20 andares, com muitos apartamentos, casas sendo construídas em vários pontos da cidade, os conjuntos habitacionais feitos pela Caixa Econômica Federal, através do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. E isso tudo consome água. E a água de Anápolis é pouca. A água do Piancó já teve que ter a ajuda da água do Daia. E olha que não é de agora. Desde a época em que Maguito Vilela era governador. Foi naquela época que nós conseguimos trazer a água do Daia para abastecer a Vila Esperança, para abastecer o Calistópolis, o Vivian Park e toda aquela região que tem ali até chegar o Parque das Primaveras. Então é muita coisa que tem sido criada em Anápolis e a água é a mesma desde a época em que Henrique Santillo era governador. E de lá para cá já se passaram mais de 20 anos. E a água continua a mesma. E a cidade crescendo. E precisa do abastecimento de água. A Saniago exige, onde passa a rede, que não haja cisterna. Consequentemente, é responsabilidade da Saniago levar a água a todos os pontos da cidade. Essa situação é tão grave que quando a Onaide Santillo foi candidata à prefeita aqui de Anápolis e disputou, dentre outros, com Antônio Gomide, naquela eleição ela disse que iria dar 1 ano de prazo para a Saniago. Ou a Saniago resolveria o problema fazendo uma nova estação de captação de água e abastecimento para a cidade, ou caso contrário, a prefeitura faria como Caldas Novas fez e como Catalão fez também. Os dois fizeram, abandonaram a Saniago e a prefeitura municipal de Caldas Novas e também de Catalão foram as responsáveis pelo abastecimento de água e também pela rede de esgoto naquelas duas cidades. Pois bem, naquela oportunidade, o prefeito Antônio Gomide não só defendeu a Saniago, como depois de eleito, não cobrou da Saniago a solução do problema. E a cidade cresce. Tem muita gente vindo para Anápolis. Anápolis é uma cidade importante. Ela tem chamado a atenção de todos que moram pelo Brasil afora. Anápolis é uma cidade estrategicamente bem colocada, uma cidade realmente importante do estado de Goiás. E ela precisa de ter o seu serviço de água potável regularizado. E a regularização não vem com a venda da água que a Saniago não tem como entregar. Cada ligação que a Saniago faz é um gasto a mais de água. Se ela já não atende a população atual, quanto mais gente nova aparece para ser abastecida através de casas novas, automaticamente vai faltar água para a cidade como um todo. Vamos ouvir aí o que é que o povo fala a respeito da água hoje que nós estamos no início de agosto, no início da seca propriamente dita, e agora. Agora imagina, nós vamos ter que enfrentar esse problema daqui até outubro. Imagina o que vai acontecer com Anápolis com essa situação precária no fornecimento de água. Vamos lá. Fala, comunidade. Ademar, aqui é o Ian do bairro Boa Vista. Eu tô ligando pra poder falar assim que tem que dar um jeito aqui no bairro, porque tá faltando água desde sexta-feira. Sexta-feira acabou cedo a água e voltou no domingo à tarde. Já vai de noite só pra encher. Aí a água volta só pra encher a caixa d'água. E tá complicado, porque já vem mais de 2 meses desse jeito. Queria ver o que você pode fazer pra gente. Obrigado. Fala, comunidade. Ademar, eu queria fazer uma reclamação a respeito da setor da Boa Vista, que tá sem água desde sexta-feira. É, isso acontece sempre aqui. A gente vai falar com a presidenta da CNA, a doutora Tânia. Ela não atende a gente. A gente está fazendo aqui um grupo de pessoas para nós ir na casa dela, descobrir onde ela mora e na casa dela, para ela dar uma explicação para a gente que pensa verdade. Porque a explicação que ela dá no rádio, na televisão, não, é a explicação que favorece a Saniago. Ela é paga para falar isso. A gente quer solução. A gente não quer que fique enchendo o ouvido desse besteira, falando uma bobinha na cabeça da gente, não. Quer que resolve. Nós estamos sem água, não tem água nem para tomar aqui. Muito obrigado, Ademar. Fala, comunidade. Olá, Ademar. Gostaria de fazer uma reclamação aqui sobre a falta de água aqui no bairro Boa Vista. A situação que realmente está se tornando uma calamidade. Estamos há 3 dias sem água, liga na Saneágua, diz que está consertando a rede, outra hora já é outra informação, que está fazendo manutenção em outras áreas. E, na verdade, nós estamos desassistidos aqui pela Saneágua aqui no bairro Boa Vista. Gostaria que a rádio nos ajudasse para que possa resolver esse problema para a gente o mais rápido possível. Temos crianças, pessoas idosas, totalmente desabastecidas, assim, sem nada de uma resposta definitiva da Saneago. Boa Vista já tem muito tempo que está faltando água. Cristo, olhasse para a gente, Ademar. Muito obrigado. Espero que realmente você não possa nos dar essa força aí. Muito obrigado. Fala, comunidade. Bom dia, Ademar. Aqui eu estou falando aqui embaixo de São Carlos, aqui é o Ronaldo que está falando. Aqui é, como sempre, essa época é a falta de água. Falta de água, não tem água, mas o talão chega todo mês. Meus valores, muitas vezes, até mais caro um pouco. Eu liguei hoje lá no 115, na Saneado, e perguntei se por que estava faltando água. É porque está faltando água e vai continuar faltando água, sim. Até passar esse tempo de estiagem. Perguntei também para tirar uma dúvida para mim, se eu tinha que voltar um tempo atrás, medo de ir para frente, voltar atrás e furar a cisterna lá, no caso. Lá. E é foi o que eu pedi, sim. Mas a Saneago cobraria de mim 10 metros cúbicos de água. Isso equivale a 10 mil litros de água, no caso. Eu te pergunto, você que é um homem, ex-prefeito, advogado e politicamente, ele me responde, isso é justo, é ruim também. Vou continuar sem água, sem o serviço da Saneago, e continuar sem não pagar pelo serviço que não tem. Responde também, você que é um cara inteligente, você me responde. Como é que a gente faz nesse caso? Obrigado, Ana. Bom dia. Fala, comunidade. Bom dia. Demar, aqui é a Lucileide, do bairro JK Nova Capital. Demar, tem quase 8 meses que nós estamos ficando sem água aqui, que a água acaba. Aí eu acabo 1 hora da tarde, chego no outro dia 8, 9 horas da manhã, sabe, Demar? Nós fico o mês inteiro sem água aqui, quando chega no final do mês, chega a conta de água, vem um absurdo. E o que, que o senhor faz pra nós aí, sabe, Demar? Ajuda nós. Obrigada. Fala, comunidade. Bom dia, Demar, tudo bem? Demar, eu queria fazer uma reclamação contra saneago. Eu moro nas mediações do bairro São Lourenço, especificamente na rua Mauá, e nós estamos sem água desde sexta-feira e a gente já não sabe mais para onde recorrer, porque a gente liga lá no 115 da Saneado, eles dão a data de previsão para restabelecer o fornecimento, mas até agora nada. Os moradores aqui não têm nenhuma gota de água na torneira. Eu queria ver o que vocês poderiam estar fazendo aí para nos ajudar. Muito obrigada. Fala, comunidade. Bom dia, Demar Santino. Eu gostaria de fazer um questionamento a respeito da falta de água no bairro. Há quase uma semana, mais ou menos, aqui no bairro do Novo Paraíso, que nós estamos aqui sem água de tudo. Aí eu liguei lá na central, aí ele falava assim que não está custando lá de jeito maneira, que as pessoas lá, que os povos aqui estão com falta dessa água, não. Porque não tem como ele estar cortando a água ou fazendo sei o que com a água. Porque não tem lógica. Eu liguei lá e conversei, inclusive eu estou com o número de protocolo aqui na minha mão e tudo. E perguntei, está com falta de racionamento, é porque está com algum problema? E a moça respondeu, não, aqui não está custando nada. Eu acho que eles esquecem de abrir, porque para uns lugares não tem água e para outros tem. Inclusive, sábado eu disse aí no centro aí, tinha neguinho lavando calçada, mas isso é que não entra na minha cabeça. Ah, porque o rio não sei o que lá tá na seca. Ah, porque o tal lugar assim também tá faltando água, tá secando. Uai, quer dizer que para um lugar a água está secando e para outros lugares já não seca? Eu duvido que na casa desse povo não falta água. Eu duvido, meu dó. Tá? Até um bom dia. Obrigada. Fala, comunidade. Ademar Santino, eu estou ligando para reclamar. Na Boa Vista não tem água. Como que a pessoa vive? Esse monte de casa, da população de Anápolis, sem água. Conta com a sua ajuda, porque se não fosse você, nem sei o que seria de nós nesse Anápolis. Seu programa é abençoado. Fica com Deus. Eu seja muito feliz na sua vida por você ajudando a gente. Tchau, obrigado. Olha aí, amigos. E vários pontos da cidade, os mais distantes pontos da cidade, a falta de água. É uma coisa inadmissível. Nós não podemos concordar com isso. Aliás, nós não estamos concordando com isso é há muito tempo. Há muito tempo temos falado sobre isso. E eu dou como testemunha 2 acontecimentos. Primeiro, foi quando eu assinei contrato com a Saneago. Dei prazo de 3 anos para a Saneago resolver. Se ela não resolvesse o problema de água e esgoto, o contrato estaria automaticamente encerrado e a prefeitura assumiria o papel. Foi o primeiro. O segundo, a Onaide, quando foi candidata na eleição anterior com Antônio Gomide. A crise já era grave, nós já prevíamos a crise. Nós sabíamos que a Anápolis ia crescer como está crescendo. Ela iria aumentar o número de casas e sabíamos que a água não dava para atender a demanda. Você não pode vender mais do que aquilo que você tem. Se a cidade já era carente naquela época, imagine agora. Então, realmente, esse é um trabalho administrativo. E por que a gente cobra essa solução agora? Porque, meus amigos, um serviço de água, para ele estar atendendo a população, ele demora no mínimo 2 anos depois de iniciado. E até agora ainda não se sabe como é que vai ser feito. É uma coisa inadmissível. Está faltando comando na cidade de Anápolis e nós temos falado isso há muito tempo. Agora, ô Ronaldo, você que fala aí do São Carlos, nós falamos da Boa Vista, nós falamos do São Carlos, nós falamos da Rua Mauá ali no São Lourenço, nós falamos do Novo Paraíso e vários pontos da cidade onde está faltando água. Ronaldo, você falou o seguinte, que telefonou para o 115 e lá no 115 você foi informado de que a água não vai chegar agora, só quando acabar a questão da seca. Então isso é lá para novembro ou dezembro deste ano. Pois bem, você não pode ficar sem água. Você disse que iria abrir a cisterna. Eles disseram, tudo bem, mas você vai pagar a taxa mínima, que é de 10 mil, que é de 10 metros quadrados, não é isso? É, são 10 metros cúbicos. Pois bem, você não é obrigado a pagar se eles não fornecem. Como é que você vai pagar se a água não chega na sua casa? Agora, se a água não chega na sua casa, você vai aprender a viver sem água? Não é verdade, não tem jeito. Ou você tem que comprar água particular para chegar até a sua casa através do carro-pipa, ou caso contrário, você vai ter que ser a cisterna. Se você furar a cisterna e a Saniago não levar a água na porta da sua casa, você não é obrigado a pagar por aquilo que você não consumiu, porque você só tomou essa atitude na defesa da sua família, na defesa do seu direito, que você não vai viver sem água. É um absurdo o que está acontecendo em Anápolis. É realmente coisa que não tem cabimento. Se as autoridades não se movimentarem nesse sentido, a coisa vai piorar. E realmente quem paga essa conta duas vezes é o povo. Primeiro, paga a conta para Saniago sem receber a água. E em segundo lugar, paga a conta porque não tem água para abastecer a cidade e o cidadão tem que se virar fazendo uma outra alternativa. Isso não pode de forma nenhuma continuar numa cidade grande e importante como é a cidade de Anápolis, sem que as autoridades lutem em favor do povo. A gente luta, a gente fala, a gente grita, mas quem tem o comando e pode falar com voz alta junto às autoridades estaduais é a Prefeitura Municipal. São os elementos que trabalham no município, Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal. Se eles não reagirem em favor de Anápolis, nós não sabemos o que é que essa questão vai dar ainda esse ano. Não é no futuro, não. A partir de agora, como está acontecendo. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Plantão policial. Plantão policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas nas últimas horas na área policial em Anápolis. E nós fizemos um trabalho especial ontem para o plantão policial desta terça-feira, envolvendo a morte do funcionário público Maurício Salles de Moraes, 58 anos de idade, brutalmente assassinado no último domingo, dentro da sua própria residência. Ontem a polícia acabou chegando até a pessoa de Alexandre Gonçalves de Godoy, o mesmo rapaz que também foi alcançado pela polícia no último domingo, quando o corpo foi encontrado. Mas naquele momento não tinha elementos para mantê-lo preso. Ontem, depois das investigações, aí sim surgiram os elementos. Tanto é que a faca que provavelmente foi usada no crime, onde a vítima levou dezenas de facadas, foi encontrada com esse Alexandre Gonçalves de Godoy. Ele foi levado para a delegacia e contou lá uma baba de galango. Segundo ele, o autor do homicídio deu uma faca para ele guardar em troca de uma pedra de crack. O delegado responsável pelo caso, Carlos Antônio da Silveira, depois de um dia árduo de trabalho, acabou falando a respeito das investigações e das possibilidades desse jovem Alexandre Gonçalves de Godoy ter executado a golpes de faca Maurício Salles. Ele nega, né, os fatos, obviamente, mas a história dele é uma história um pouco desconexa, né? Ele, como eu já disse, ele alega que ele recebeu apenas esse instrumento do crime, ou seja, a faca, para guardá-la em troca de uma pedra de crack, né? Nós tentamos saber dele o nome dessa pessoa, ele nega a dizer o nome, mas no nosso entendimento ele está envolvido sim. Né? Ele guardou a faca, ele tinha que saber quem, para quem ele estava guardando, né, doutor? Perfeitamente. A alegação dele, ele tenta sempre justificar, sempre argumentar, dizendo que é usuário, que coloca a culpa nas drogas. Ele encontrado a faca, né, e na verdade nós podemos dizer com certeza se foi ou não utilizada na prática delituosa, através da perícia, porque ela tem resquícios de sangue, né? Então somente a perícia vai nos constatar. Mas ele mesmo afirmou que essa pessoa passou para ele depois de sair da casa da vítima e logo em seguida ele viu a fumaça lá saindo, né? Então ele conta alguma situação que realmente foi a faca utilizada para ceifar a vida da vítima. Ele fala que a última vez que ele utilizou o veículo foi na sexta-feira. Na sexta-feira. Nós estamos averiguando os fatos porque, na verdade, essa pessoa pode ter sido morta no sábado. E essa pessoa e alguém pode ter retornado lá, simplesmente colocado fogo para apagar os vestígios do crime. Como é que a polícia conseguiu chegar até esse Alexandre, doutor? Ele já tinha um depoimento na polícia, né? Através daí nós, em razão do boletim de ocorrência também, a datificação provisória do crime ter sido de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Então, obviamente, a delegacia de homicídios não está investigando. Isso aí passou a ser a nossa atribuição. E como nós estamos investigando esses fatos, nós iniciamos a série de diligências e encontramos essa faca, né? Duas lâminas, na verdade, correspondente de faca, na residência, no telhado da residência dele. E é isso o problema, né? Como vocês observaram, nós estávamos sem energia elétrica aqui, ele não está em situação de flagrante, né? Mora com a avó, e se nós não conseguirmos uma medida judicial qualquer, lamentavelmente ele vai ser solto. Doutor, qual era o relacionamento dele com a vítima? Parece que eles eram bem amigos, né? É isso uma questão, isso aí já está no depoimento dele, né? Estamos no depoimento dele. Ele confessa que tinha um relacionamento homoafetivo com a... Doutor, um outro detalhe. O senhor acredita que o roubo tenha sido praticado mesmo ou foi apenas para tentar desmontar um local de crime, a retirada dos objetos? E se eles realmente foram retirados? Não sei. Tenho dúvidas. Nós não sabemos ainda se trata de um latrocínio ou de um homicídio qualificado. É por isso que nós estamos investigando. Ele tinha o hábito de dirigir o carro da vítima, né? Esse elemento que está aqui. Ele tinha o hábito de dirigir, ele mesmo confessou isso. Ele dirigiu o carro da vítima. Então, na verdade, a gente sabe que alguns objetos foram subtraídos. Isso nós estamos trabalhando com a tese de latrocínio. Agora, o fogo, o incêndio, ao que tudo indica, foi colocado para destruir as provas do crime. A vítima realmente foi morta a golpe de faca. E essa é uma afirmação, nós ainda dependemos da polícia técnica, do laudo do Instituto Médico Legal, mas informações preliminares dão conta que ele recebeu dezenas de... Nós ouvimos também esse jovem que, infelizmente, né, acabou praticando, ou pelo menos é o principal suspeito deste homicídio. Ele nega a autoria do crime, mas assume que a faca estava na sua residência. Agora ele desconversa e não sabe quem foi que deixou a faca. É vizinho de discriminação, porque eu comi direto, né? Aí não tem o que falar, mas deixa eu. Agora, para que eu entenda, Alexandre, por que você ficava com ele direto? Moço, ele tava fazendo mudança, ele tava tirando o trem lá da casa dele lá, moço, lá da fazenda lá, e eu conheço ele também, vizinho, não é conversa, é vizinho, conheço ele, tem tempo, é vizinho, moço, lá da minha casa, moço. Como foi que você tomou conhecimento que ele tava morto, Alexandre? Ah, através da polícia mesmo, viu? Não, isso aí, eu tô ligado, não, isso aí. Aquela faca é de quem? Não, aquilo ali é... Aquilo ali eu não sei lá que proceder ali, não. Você tá protegendo alguém? Protegendo ninguém, não. Você tem certeza que aquela faca não te pertence? Pertence a mim, não. Mas pode ter achado, a faca não é, não. Mas como é que ela foi parar na sua casa, Alexandre? Não tem como explicar isso? Não sei, não, chefe. Então você é inocente nesse caso? Não. É, ué. Certeza? Certeza. Então deixa eu fazer só mais uma pergunta. Testemunhas viram você deixando o carro na porta do feirão? Conversa, mentira, mentira. Conversa. Pô, fala demais. Ele ainda permanece na Delegacia Geral da Polícia Civil, aguardando a expedição por parte do Judiciário de um mandado de prisão, para que o mesmo seja levado para o presídio. Esta foi a principal ocorrência registrada nas últimas horas da área policial. Plantão Policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. A realização de uma residência pedagógica, semelhante à residência médica oferecida aos estudantes de medicina, pode tornar-se obrigatória para a formação dos professores de educação básica. A proposta consta do projeto de lei do Senado 284, que deve ser votado pelos senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, CE, na reunião desta terça-feira, às 11 horas. De autoria do senador Blairo Maggi, do PR do Mato Grosso, o projeto acrescenta um parágrafo ao artigo 65 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394, com o objetivo de melhorar a qualificação dos professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. A residência pedagógica funcionaria nos mesmos moldes da médica. Uma etapa posterior à formação inicial, com duração mínima de 800 horas e bolsa de estudos. Para justificar a medida, Blairo Maggi argumentou que parte da dificuldade de alfabetização das crianças brasileiras com até 8 anos de idade se deve às condições estruturais na formação dos professores. Dentre elas, o senador destacou o aumento de instituições de ensino de qualidade discutível. Notícias da Manchester. O número de cadernetas de poupança com mais de R$1 milhão, mais que dobrou nos últimos 5 anos até 2012, segundo os dados mais atualizados do FGC, Fundo Garantidor de Créditos. Essas contas passaram de 3.822 em 2008 para 8.556 ao final do ano passado. Apesar de ser um investimento considerado seguro e fácil de oferecer isenção de imposto de renda, a poupança não é recomendável como aplicação de longo prazo, afirmam os especialistas, por perder para outras opções. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Cotação do dólar. Bem, o dólar teve nova alta ontem em relação ao real. Um dólar nessa manhã de terça-feira está valendo R$ 2,30. Já o dólar paralelo, R$ 2,43. O dólar turismo, R$ 2,40. Notícias da Manchester. Agora eu quero mandar um abraço aqui para o Ovídio Salles. Ovídio Salles é sobrinho do nosso querido amigo, não é? Que acabou sendo assassinado violentamente no domingo próximo passado. Então o Ovídio é nosso ouvinte, está sempre acompanhando a nossa programação e nós queremos desejar ao Ovídio o nosso bom dia. E também logo logo ele estará aqui para agradecer a todos aqueles que deram apoio à família durante esse acontecimento extremamente lamentável, em que nós tivemos a oportunidade de comunicar a todos os nossos ouvintes. Portanto, ao Ovídio, nosso muito obrigado pela participação e também pela audiência que ele tem feito todos os dias através do nosso programa. Bom dia, muito obrigado, Ovídio Salles. E nós queremos cumprimentar a todos aqueles que ouvem a nossa programação, todos aqueles que participam do nosso programa. Vamos agora ao Geraldo Divino. Ele vai trazer informações sobre reclamações que têm chegado ao programa. Nós temos feito a divulgação e corrido atrás das autoridades para buscar uma solução para os problemas aqui apresentados. Vamos lá, Geraldo Divino. Ademar Santillo, morador do Jardim Vera Cruz, liga para o nosso departamento de jornalismo reclamando contra o problema da CELG, a falta de energia que tem ocorrendo todos os dias, todas as noites. Dia de 18 às 20 horas, todos os dias, a energia só desaparece ali. E eles já ligaram algumas vezes para a CELG, uma hora um fala que é disjuntor, outra que hora é um transformador que não está suportando. E nós viemos em busca de informações para aqueles moradores com o engenheiro Wesley. Engenheiro, o que é que está acontecendo realmente naquele setor? É excesso? É falta de energia? O que é que está acontecendo realmente? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Manchester. Necessariamente a CELG tem monitorado, tem acompanhado alguns casos de circuitos que estão ficando em sobrecarga. Esse do residencial do Jardim Vera Cruz é um deles. Nós tivemos lá um acréscimo de unidades residenciais de forma bastante significativa e realmente o transformador que está hoje operando lá, ele está trabalhando em regime de sobrecarga. E a CELG já está viabilizando um estudo bem pormenorizado para que nós possamos fazer um desmembramento desse circuito e, consequentemente, resolver o problema em caráter definitivo. Então, eu queria informar a todos os ouvintes, aqueles que estão realmente passando por momentos complicados em relação à qualidade do fornecimento de energia e interrupções, que a CELG já está trabalhando em caráter emergencial para que a gente possa fazer uma melhoria, desmembrar o circuito e fazer com que o problema seja resolvido em definitivo. Então, nós já estamos já elaborando um projeto para levantamento de orçamento de materiais, de mão de obra, para que a gente possa fazer uma execução no tempo mais curto possível. Sabemos realmente que a situação lá realmente é crítica e estamos adotando as providências pertinentes para que esse problema seja solucionado o mais breve possível. Notícias da Manchester. E se você quiser participar, você telefone para 3943-9303 e deixa aqui a sua mensagem. Olha, o Ministério Público quer a anulação total do concurso da Saniago. A Saniago avalia a recomendação do Ministério Público Estadual para que o concurso realizado em junho seja totalmente anulado. Para a promotora, dinheiro de candidatos deve ser devolvido e licitação refeita. Então a Saniago realmente não vai aproveitar o concurso que foi realizado. E por isso, atendendo recomendação do Ministério Público, o concurso será anulado e, de acordo com o Ministério Público, aquele que quiser receber a taxa de inscrição de volta, a Saniago tem que fazer e a Saniago terá que marcar um novo concurso para admissão de pessoal. Notícias da Manchester. E agora vamos àqueles que telefonaram para 3943-9303 e deixaram aqui a sua mensagem. Fala, comunidade. Bom dia, eu sou Isadora aqui da Vila Góis. Como sempre, eu escuto seu programa todos os dias. E eu vi um ouvinte reclamando que a emissora é da hora. Toda hora se repetindo, tantas horas, né? Mas isso é importante. Muitas pessoas escutam a emissora, não só a AM, mas a FM, justamente por isso. Porque precisa estar em contato com a hora sempre, principalmente quem tem um horário cronometrado, precisa, dona de casa, levanta cedo, café, levar menino para a escola, volta, e uma série de coisas, e tem que estar acompanhando o horário. E quero parabenizar a programação da Rádio Manchester pelo jornalismo. Jornalismo muito bom, aborda todos os assuntos com maestria, com educação, sem magoar, sem machucar ninguém. Gosto muito da programação da Rádio Manchester. Vocês estão de parabéns. Muito obrigada, bom dia. Fala, comunidade. Ademar, sobre o prefeito de Anápolis, eu queria demonstrar a minha revolta. O negócio é o seguinte, esse prefeito, do jeito que ele vai indo, se ele for se candidatar no próximo ano, ele não vai ganhar nenhum voto. O jeito que ele está fazendo com a população de Anápolis, deixando de lado a saúde, só se preocupando com prato, ele deve ter sido a outra encarnação muito pobre, tipo um mendigo, que morou só em praça. Por isso que ele está fazendo muita praça. Pelo andar do caminhado dele, o que ele está fazendo com a população de Anápolis, ele não vai ganhar voto nenhum, vai ficar pobre e vai ter que morar em praça. Ele deve estar pensando, é isso, o futuro dele é esse, ele deve estar pensando, é isso. Por isso que ele está fazendo muita praça. Porque saúde, o negócio do passo escolar dos estudantes, eles não fizeram nada, só bulufas. É engambelar o povo, ele sabe. Mas fazer alguma coisa pela saúde é outra coisa. Eu quero, é isso que eu queria falar. Meu nome é Patrícia, eu moro em União. Fala, comunidade. Bom dia, seu Ademar. Tá bom? Eu gostaria de contar, assim, com a ajuda do senhor, para a gente esclarecer o que está acontecendo aqui nesse meio do setor sul. Por exemplo, eles inaugurou agora. Eles inaugurou ele agora para o aniversário lá, tudo bem. Aí anunciaram na rádio do Arco Verde aqui que dia 1º ia fazer as inscrições. E a gente ficou lá dia 1º, aquele tanto de mãe, mais de 50, 60 mães, maioria faltou de serviço, com as crianças pequenas sem comer, sem nada, na fila e nada de ninguém aparecer. Teve que a gente iniciar um tumulto, fazer um protesto para vir alguém da secretaria para falar que ia fazer as inscrições. Aí fizeram as inscrições e falaram, não, isso é só para poder acalmar as mães. Só que eles não falam um dia que eles vão fazer o sorteio dessas vagas. Eles não esclarecem nada para nós, pessoal. Eles só ficam se enrolando. A gente pergunta que dia que vai fazer o sorteio para saber quem é que vai ter as vagas ou não. Eles não falam nada disso. Eles só ficam assim, fica vindo aí. Mas quem trabalha, como é que vai ficar vindo aí, seu Ademar? Pede ajuda aí, o senhor ajuda a gente, me diz se o senhor pode. O senhor corre atrás, o senhor pede informação, porque aí para os senhores vão falar. Muito obrigada, então, bom dia. Eu gosto muito do programa do senhor, viu? Obrigada, viu? Bom dia. Bom dia, amiga. Bom dia, amigo. Bom dia a vocês que telefonaram. Bom dia a todos vocês que são os nossos ouvintes. Os senhores viram aí. A Isadora, ontem, um ouvinte telefonou dizendo que a rádio dava muito horário. E ela está dizendo que gosta da rádio pelo horário, porque ela não tem como fazer as suas atividades domésticas sem acompanhar o horário, e que a rádio facilita o trabalho dela, para os trabalhos que ela tem que fazer como dona de casa, e não só ela, como outros que ouvem também. E a dona Isadora falando da programação, que ela gosta, como a Rádio Manchester tem feito a sua programação, em todo sentido, tanto na parte de música, como também os noticiários. Obrigado, dona Isadora. Nós vamos continuar, porque realmente está dando certo. Nós temos mais de 50%. De ouvintes aqui na cidade de Anápolis e temos que cuidar de atender bem aos nossos ouvintes e ainda trazer novos para aumentarem a legião de amigos da Rádio Manchester. A Patrícia, lá da Vila União, ela fala sobre a situação do prefeito, que tem que olhar um bocadinho mais para a área social, área da saúde, área da educação, área da creche, área de saneamento básico, porque na verdade não é só de praça que vive o povo. E ela pedindo ao prefeito para despertar, para que ele possa se despertar e atender aquilo que a população precisa. Ela é lá da Vila União, a Patrícia. E a nossa ouvinte lá do setor sul, ela fala que a prefeitura inaugurou um CMEI lá, que é uma creche, e na verdade eles fizeram o cadastramento das mães, mas sem dar uma data para abrir o funcionamento da creche, e dizendo que aquilo foi apenas para acalmar a mãe que estava impaciente. Ele falou, mas não adianta, nós precisamos é da creche funcionando. Nós vamos buscar a informação para poder dizer com certeza quando é que essa creche vai ser aberta aos moradores lá do setor sul. Está terminando agora o programa Notícias da Manchester desta terça-feira. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Amanhã a gente se encontra novamente. Começa agora o programa Cidade de Todos. D. contestando social. Você sabia que em Anápolis existe um local especializado para atendimento aos moradores de rua? Inaugurado em julho deste ano pela Prefeitura de Anápolis, o Centro Pop tem dado suporte às pessoas que mais necessitam, como destaca o prefeito Antônio Gomide. O Centro Pop é um programa do governo federal e agora em parceria com o município, nós estaremos ampliando ainda mais a busca para podermos acolher pessoas, seja transeuntes, sejam famílias em áreas de risco, e que agora nós teremos um espaço, uma casa especial, com apoio financeiro dentro do orçamento, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, para darmos ainda mais qualidade e fazermos com que o desenvolvimento social realmente esteja presente. Nós temos hoje profissionais competentes dentro do desenvolvimento social para fazer com que a gente possa dar essa atenção também àquela pessoa. O secretário municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, Clodoveu Reis, fala agora sobre o andamento da obra. A parte mais difícil praticamente está sendo ultrapassada. Nós devemos estar interligando a Doutora da Sanidade água dentro de 10 a 15 dias, as galerias de água pluvial, a parte de esgoto, a rede de transmissão de CELG, posteamento, cabos, está praticamente resolvido. E as escavações com gosto, há já uma expectativa de que no mês que vem a gente já veja a grande vala no meio, a grande trincheira, né? E partimos então para os finalmente. O que que é o finalmente? É para a pista de asfalto, para fazer o obelisco, e aí o que a gente está correndo mesmo é para que a chuva não atrapalhe a obra. Então, isso vai nos assegurar de que a gente aí de Natal para a população de Anápolis. Ainda sobre infraestrutura, neste fim de semana, a Prefeitura de Anápolis interagiu com os moradores da região sobre a chegada do benefício. Vamos ouvir. Roberto Carlos da Silva. O que você está achando desse asfalto novo aqui na Avenida Mato Grosso? Maravilhoso de bom. Recapeou, ficou muito ótimo, estava precisando. .go.gov.br e também através das nossas redes sociais, no Facebook e no Twitter. Um bom dia. Bom dia e até o próximo programa. Anápolis, meu encanto, meu mundo é... Leitura de Anápolis.